ruas de Sampaipari. Em frente à loja olhei algo que me impressionou. Oh yeah. A vitrine, um brilho que chamou a atenção. Oh yeah. Joia linda despertou em mim a paixão. Diamante ou brilhante me chamou a atenção. Oh yeah. Foi então que senti o seu olhar em minha direção. Oh yeah, yeah, yeah. Ela me chamou a atenção. Me chamou. Ela me chamou a atenção. Oh. Chamou a atenção. Oh, yeah. Foi então que senti o seu olhar.